Faixa 2. O Conto do Gibão, em coautoria com Yan Wong. No encontro 4, é a primeira vez que vemos um grupo de peregrinos com mais de um par de espécies já reunidas. Quando há mais do que isso, podemos ter problemas para deduzir os parentescos. Esses problemas piorarão à medida que nossa peregrinação avançar. Como resolvê-los é o tema de O Conto do Gibão. Asterisco. O tema deste conto o torna inevitavelmente mais árduo do que as outras partes do livro. O leitor deve usar seu chapéu pensador durante as próximas 15 páginas ou pular para o encontro 5 e retornar ao conto no momento em que quiser exercitar seus neurônios. A propósito, sempre me perguntei o que seria realmente um chapéu pensador. Bem que gostaria de ter um. Dizem que o meu patrono, Charles Simonji, um dos melhores programadores de computador do mundo, usa um debug switch, traje depurador especial, o que talvez possa ajudar a explicar seu formidável sucesso. Fim da leitura de asterisco. Vimos que há 12 espécies de gibão divididas em 4 grupos principais. São os Bunopithecus, um grupo composto por uma única espécie comumente conhecida como Holoke ou gibão de sobrancelha branca. Os Ilobates, 6 espécies das quais a mais conhecida é o gibão de mão branca, Ilobates lar. Os Sinfalangos, Siamango e os Nomascos, 4 espécies de gibão de topete. Este conto explica como se constrói um parentesco evolutivo ou filogênese entre os 4 grupos. As árvores genealógicas podem ser enraizadas ou desenraizadas. Quando traçamos uma árvore enraizada, sabemos onde está o ancestral. A maioria dos diagramas em árvore neste livro é enraizada. As árvores desenraizadas, em contraste, não têm direção definida. Muitos as chamam de diagrama em estrela e nelas não há uma seta de tempo. Elas não começam de um lado da página e terminam do outro. Em cada bifurcação da árvore não faz diferença qual é o ramo esquerdo e qual é o direito. E até agora, embora isso vá mudar mais adiante no conto, nenhuma informação é dada pelos comprimentos dos ramos. Um diagrama em árvore cujos comprimentos dos ramos não têm significado é conhecido como cladograma, um cladograma desenraizado nesse caso. A ordem das ramificações é a única informação fornecida por um cladograma. O resto é supérfluo. Tente, por exemplo, girar qualquer uma das bifurcações laterais em torno da linha horizontal no meio. Não fará diferença para o padrão de parentesco. Esses 3 cladogramas desenraizados representam os únicos modos possíveis de relacionar 4 espécies, desde que nós restringamos a parentescos através de ramos que só se dividem em 2 dicotomias. Como nas árvores enraizadas, existe a convenção de desconsiderar as divisões em 3 ramos, tricotomias ou mais politomias, admitindo-se temporariamente a ignorância. Elas ficam como não resolvidas. Qualquer cladograma desenraizado transforma-se em cladograma enraizado no momento em que especificamos o ponto mais antigo, a raiz da árvore. Certos pesquisadores, aqueles nos quais nos baseamos para traçar a árvore no início deste conto, sugeriram para os gibões o cladograma enraizado, mostrado acima à esquerda. Mas outros sugeriram o cladograma enraizado à direita. Na primeira árvore, os gibões de topete, nomascos, são parentes distantes de todos os outros gibões. Na segunda, essa distinção é dos Bunopithecus, ou gibão de sobrancelha branca. Apesar de suas diferenças, ambas derivam da mesma árvore desenraizada. Os cladogramas diferem apenas na posição da raiz. A primeira é encontrada colocando-se a raiz da árvore A no ramo conducente ao Nomascus, a segunda colocando a raiz no ramo conducente ao Bunopithecus. Como enraizamos uma árvore? O método usual é estender a árvore de modo a incluir pelo menos um, e de preferência mais de um, extragrupo, um membro de um grupo que, de antemão, é universalmente considerado o único que tem parentesco distante com todos os outros. Na árvore dos gibões, por exemplo, os orangotangos ou gorilas, ou, na verdade, os elefantes ou os cangurus, poderiam servir de extragrupo. Por mais incertos que estejamos quanto às relações de parentesco entre os gibões, sabemos que o ancestral comum entre qualquer gibão e um grande primata ou um elefante é mais antigo do que o ancestral comum entre qualquer gibão e outro gibão. É inquestionável situar a raiz de uma árvore que inclui gibões e os grandes primatas em qualquer ponto entre ambos. É fácil atestar que as três árvores desenraizadas que desenhei aqui são as únicas árvores dicotômicas possíveis para os quatro grupos. Para cinco grupos, existem 15 árvores possíveis, mas nem tente calcular o número de árvores possíveis para, digamos, 20 grupos. Ele está na casa de 10 elevado a 20. Asterisco. O número é dado por, parênteses, 3 vezes 2 menos 5, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, 4 vezes 2 menos 5, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, 5 vezes 2 menos 5, fecha parênteses, vezes, 3 pontinhos, vezes, abre parênteses, n vezes 2 menos 5, fecha parênteses, onde n é o número de grupos. Fim da leitura de asterisco. À medida que a contagem das árvores aumenta imensamente conforme o número de grupos a serem classificados, até o computador mais rápido pode demorar uma eternidade. Em princípio, porém, nossa tarefa é simples. De todas as árvores possíveis, devemos escolher a que melhor explica as semelhanças e diferenças entre nossos grupos. Como julgar o que melhor explica? Quando analisamos um conjunto de animais, encontramos semelhanças e diferenças infinitamente expressivas. No entanto, é mais difícil contá-las do que você pode imaginar. Com frequência, uma característica é parte inextricável de outra. Se a contarmos separadamente, estaremos, na verdade, contando a mesma característica duas vezes. Como um exemplo extremo, suponhamos que haja quatro espécies de centopeia, A, B, C e D. A e B são parecidas entre si em todos os aspectos, exceto na cor das pernas, vermelhas em A e azuis em B. C e D são semelhantes entre si e muito diferentes de A e B, exceto pelo fato de C ter pernas vermelhas e D pernas azuis. Se contarmos a cor das pernas como uma única característica, com acerto agruparemos o grupo AB separadamente de CD. Mas se ingenuamente contarmos cada uma das 100 pernas separadamente, suas cores centuplicarão o número de características que apoiam o agrupamento alternativo de AC contra BC. Todos concordariam que cometemos o erro de contar a mesma característica 100 vezes. É de fato uma só característica, pois uma única decisão embriológica determinou simultaneamente a cor de todas as 100 pernas. O mesmo vale para as simetrias do lado esquerdo e direito. A embriologia funciona de modo que, com raras exceções, cada lado de um animal é a imagem invertida do outro. Nenhum zoólogo contaria duas vezes cada característica invertida ao montar um cladograma, mas a não independência nem sempre é tão óbvia. Um pombo precisa de um externo profundo onde ligar os músculos usados no voo. Já uma ave que não voa, como o que vi, não precisa. Devemos contar o externo profundo e as asas voadoras como duas características separadas que distinguem os pombos dos que vis, ou contá-los como uma única característica, argumentando que o estado de uma determina a outra, ou pelo menos reduz sua liberdade para variar. No caso das centopeias e da imagem invertida, a resposta sensata é muito óbvia. No caso do externo, não. Podemos encontrar pessoas de bom senso defendendo lados opostos. Isso tudo diz respeito às semelhanças e diferenças visíveis. Mas as características visíveis só evoluem se forem manifestações de sequências de DNA. Hoje podemos comparar sequências de DNA diretamente. E com um benefício adicional, os textos de DNA, sendo fitas longas, fornecem muito mais itens para ser contados e comparados. Problemas como o da asa externo tendem a submergir na enxurrada de dados. Ainda melhor é o fato de que muitas diferenças no DNA são invisíveis para a seleção natural e, portanto, fornecem um sinal mais puro de descendência. Em um exemplo extremo, alguns códigos de DNA são sinônimos, especificam exatamente o mesmo aminoácido. Uma mutação que troque uma palavra do DNA por um de seus sinônimos é invisível para a seleção natural. Para um geneticista, porém, essa mutação não é menos visível do que qualquer outra. O mesmo se aplica aos pseudogenes, em geral, duplicações acidentais de genes reais, e muitas outras sequências de junk DNA, DNA lixo, que existem no cromossomo, mas nunca são lidas nem usadas. Estar isento de seleção natural libera o DNA para mutações, de maneira que deixam vestígios muito informativos para os taxonomistas. Nada disso altera o fato de que algumas mutações têm efeitos reais e importantes. Mesmo se elas forem apenas pontas de icebergs, são essas pontas que se fazem visíveis para a seleção natural e respondem por todas as belezas e complexidade da vida que nos são visíveis e familiares. O DNA também está longe de ser imune ao problema da múltipla contagem, o equivalente molecular das pernas das centopeias. Ocasionalmente, uma sequência é duplicada muitas vezes por todo o genoma. Cerca de metade do DNA humano consiste em numerosas cópias de sequências sem sentido, elementos transponíveis que podem ser parasitas que sequestram o mecanismo da replicação do DNA para disseminar-se pelo genoma. Um desses exemplos parasitários, a Lu, está presente em mais de 1 milhão de cópias na maioria dos indivíduos. Tornaremos a encontrá-lo em O Conto do Bugio. Mesmo para o DNA dotado de sentido e utilidade, existem alguns casos nos quais genes estão presentes em dezenas de cópias idênticas ou quase idênticas. Na prática, porém, a múltipla contagem tende a não oferecer problema, pois, em geral, as sequências duplicadas de DNA são fáceis de identificar. Uma das razões para ter cautela é que algumas criaturas comparativamente não aparentadas apresentam enigmáticas semelhanças em extensas regiões de DNA. Ninguém duvida que as aves são parentes mais próximas das tartarugas, lagartos, cobras e crocodilos do que dos mamíferos. Mesmo assim, as sequências de DNA das aves e dos mamíferos têm semelhanças maiores do que poderíamos esperar com base nesse parentesco distante. Ambas têm um excesso de pareamento GC em seu DNA não codificador. O pareamento GC é quimicamente mais forte do que o AT e é possível que as espécies de sangue quente, aves e mamíferos, necessitem de DNA mais fortemente ligado. Seja qual for a razão, devemos nos precaver contra permitir que esse viés GC nos persuada a enxergar parentesco próximo em todos os animais de sangue quente. O DNA parece prometer uma utopia para os sistematizadores biológicos, mas devemos estar cientes desses perigos. Há muita coisa que ainda não sabemos sobre os genomas. Cumprido, pois, o dever de invocar a cautela, como podemos usar as informações presentes no DNA? É fascinante notar que os estudiosos da literatura usam as mesmas técnicas dos biólogos evolucionistas para reconstituir a genealogia dos textos. E acontece que um dos melhores exemplos, quase bom demais para ser verdade, é o trabalho do Canterbury Tales Project, Projeto Contos de Cantuária. Membros dessa Associação Internacional de Estudiosos da Literatura usaram as ferramentas da biologia evolutiva para reconstituir a história de 85 diferentes versões manuscritas do Canterbury Tales. Esses manuscritos antigos, anteriores ao advento do prelo, são nossa maior esperança de reconstituir o original de Chaucer que se perdeu. Assim como ocorre com o DNA, o texto de Chaucer sobreviveu por meio de repetidas cópias com mudanças acidentais que elas perpetuaram. Avaliando meticulosamente as diferenças acumuladas, os estudiosos podem reconstituir a história das cópias, a árvore evolutiva, pois se trata realmente de um processo evolutivo composto por uma acumulação gradual de erros ao longo de gerações sucessivas. As técnicas e dificuldades para traçar a evolução do DNA e do texto literário são tão semelhantes que uma pode ser usada para ilustrar a outra. Por isso, mudemos temporariamente dos gibões para Chaucer e, em especial, para 4 das 85 versões manuscritas de Canterbury Tales, as da British Library, Christchurch, Edgerton e Hengerty. Asterisco. O manuscrito da British Library pertenceu a Henry Dane, arcebispo de Cantuária, em 1501. Hoje ele se encontra na Biblioteca Britânica, em Londres, juntamente com o manuscrito de Edgerton e outros. O manuscrito de Christchurch agora reside próximo de onde estou escrevendo, na Biblioteca de Christchurch, em Oxford. O primeiro registro do manuscrito de Hengerty indica que ele pertenceu a Fulk Dutton em 1537. Danificado por mordidas de rato no pergaminho em que foi escrito, hoje está guardado na Biblioteca Nacional do País de Gales. Fim da leitura de asterisco. Eis as duas primeiras linhas do prólogo geral. British Library. What that April, why he short, the drove of marsh, half side to the road. Asterisco. Quando abriu com suas doces chuvas, cortou pela raiz toda a aridez de março. em Os Contos de Cantuária, tradução de Paulo Visioli, São Paulo, Queiroz, editor, 1991, fim da leitura de asterisco. Chris Church, What That Aureole, With Richard Schultz, The Drop of March, Half Psyche to the Road. Edgerton, What That April With Richard Schultz, The Drought of March, Half Psyche to the Road. Hangerty, When That Hourly With the Show Salt, The Drop of March, Half Psyche to the Road. A primeira coisa que temos de fazer, seja com o DNA, seja com os textos literários, é localizar as semelhanças e as diferenças.